aqui. Rádio Silva, Porto Alegre. Informação. França mostra uma foto no segundo turno das eleições 2000. Neste domingo, em linha direta com os computadores do TSE. Rádio e TV Pampa, em transmissão simultânea, com a cobertura completa das eleições para prefeito em Porto Alegre, Caxias do Sul.